E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão. Vou levar as novinhas pra escutar meu remitão. E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão. Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão. E todo final de semana eu me encontro com a boizada, tocando outro CD. Tem que respeitar a pegada. Gatinho, vem fazer amor. E eu me amarro no teu jeito, descendo.